sente a solidão da tela. Tudo por amor. Sente a solidão da tela. Ela sente a solidão. Rua 3. Da Wanda. Jacaxó. Ela ligou pra mim e adivinhante eu tava com bloquinhos de rima desenvolvendo elevada. Ela ficou brava como sempre, tô atrasada e não consegue fazer nada se não tiver do meu lado. Mas calma gatinha que eu já tô me arrumando, te retorno a ligação quando eu tiver chegando. Nos encontramos aonde? Ah, lá no Royal Praia. Chegando lá eu te mostro as letras que eu fiz em casa. Ela fico estressada, tá sempre presa na minha. Não consigo conversar com ela se eu não fazer rima. Se eu falo de rap, ela fala das amigas. Se eu tento interferir, já é motivo pra briga. Mas eu vou consertando que tudo tem um jeitinho. Deixa eu fazer um versinho antes de te dar um beijinho. Ela trabalha o dia inteiro, eu rimo o dia inteiro, a noite inteira. Quer ficar comigo, mas não sobra tempo. Me deixa um recado, fim de semana vai ter baile. Aceito o convite, mas você que paga a passagem. Tu passa lá em casa que a gente vai juntinho. Não entro com tu na festa se tocar o som do latino. Assustada quando viu meu estilo. Tava de chinela havaiana com a bermuda caindo. Perguntou por que que eu não tava me arrumando. Eu falei, meu amor, tô pronto, nem preciso tomar banho. Ela toda arrumadinha, com cheirinho de fruto. Fazia 4 semanas que eu tava com a mesma blusa. Convidei ela pra fazer um love na casa dela. Mas ela entrou pros parceiros pra queimar aquela erva. Nem pude esquecer o dia dos namorados. 2 anos que eu não lembrava que eu tava sempre atrasado. Ela me deu um pé de brinco, vários tipos de camisa. Eu fui mais original, dei pra ela um buquê de rimas. Peguei a diferente com toque da loucura. Pintei com rosa fluorescente que sobrou da pintura. Uma flor sem espinho pra não arranhar os pensamentos. Regue ela todo dia com as águas do sentimento. Fiz isso pra ela, sem ela tá sabendo. Escuta Caetano Veloso que é 30% na madeira do violão. Consegui ser assim, e se um dia eu sofrer, eu sei quem vai chorar por mim. Ela sente a solidão. Esse é ela. Pra ela sente a solidão. Tudo que a gente ela sente em simples palavras. Sente a solidão. O que de rima? Rua 3 Melk, DJ Samu. Todo dia, hora novas produções, tio. Do jantar.